Deuteronômio capítulo 16, verso 13, está escrito assim na palavra do Senhor: a festa dos tabernáculos celebrá-las por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu, o teu filho, a tua filha, o teu servo e a tua serva, e o levita e o estrangeiro, o órfão, a viúva, todos que estão dentro das tuas cidades. Versículo 15: 7 dias celebrarás a festa. Celebrarás ao Senhor teu Deus no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita. Preste atenção: celebrarás, porque o Senhor vai te abençoar em toda a tua colheita. Quero repetir com você: celebrarás, porque o Senhor há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. O versículo 15 estabelece um decreto do Senhor, uma palavra imutável de Deus: você vai celebrar a festa, porque o Senhor vai te abençoar na colheita. Irmão, eu preciso explicar esse versículo? É preciso alguma explicação nesse versículo, irmão? Você vai ao mercado, e você entrou aqui, você viu tantas flores, tantas frutas. Você vai ao mercado e olha uma verdura, olha uma fruta dessa, e você pergunta assim: como eu faço para ter esse fruto? E o moço da quitanda diz assim: vai ali no caixa, paga, pega o ticket e retira comigo. Isso é compreensível, irmão? Isso é comum para você? Isso é normal para você? Sim, irmão? Ok. Deus está falando a mesma coisa. Senhor, como é que eu colho os frutos no próximo ano? Você vai ali, celebra a festa, porque eu vou te abençoar. Era assim que acontecia, irmão. Versículo 16: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Na festa da Páscoa, na festa do tabernáculo, do Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Muitos irmãos já trouxeram algumas oferendas. Você traz no altar do Senhor uma oferenda hoje. Você veio ao culto, você está celebrando. Muitos irmãos estiveram na sexta-feira também. Nós estamos celebrando ao Senhor. É uma coisa assim, para a nossa sociedade de hoje, até meio difícil, mesmo de falar. Mas o pastor da igreja, o líder que Deus colocou sobre a tua vida, convocou a igreja para uma celebração, e uma celebração em que Deus está dizendo: eu vou liberar uma bênção sobre o meu povo. Isso, por mais que não seja tão comum na nossa sociedade, na nossa mentalidade de hoje, porque isso reporta imediatamente à subserviência, a uma fraqueza de alguém que segue, e até mesmo no meio evangélico isso diz respeito para muitos assim: ah, você está seguindo um pastor, não tem que seguir pastor, não. Mas há uma verdade bíblica: Deus estabeleceu algo, e nós decidimos nos reunir em nome do Senhor para celebrarmos ao Senhor, e eu estou declarando a autoridade que o Senhor me dá sobre a tua vida como pastor e sobre os visitantes que estão aqui: o Senhor vai liberar uma bênção sobre a sua vida nesse ano. O Senhor vai liberar uma bênção. Eu quero destacar aqui, irmão, eu não estou falando isso porque eu vou recolher uma oferta sua. Nós não somos uma igreja que fica com campanhas de arrecadação prometendo que Deus vai fazer. Eu estou pregando o evangelho puro. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer te mover. Os irmãos creem na palavra. E às vezes eu mesmo posso estar errando em dizer com clareza, talvez pelo receio do que a gente vê tanta coisa ruim, tanto charlatanismo, a gente vê tanta coisa difícil de engolir, mas não é porque os homens estão fazendo as besteiras que fazem que a palavra do Senhor perdeu o efeito. Então hoje à noite, como sexta-feira, como nesse final de semana, nós estamos buscando o Senhor viver não uma festa, muito menos uma festa judaica. Nós estamos buscando extrair o que está escrito na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz no Novo Testamento, o autor aos Hebreus declara, e em Coríntios Paulo também declara, que tudo o que aconteceu no Velho Testamento aconteceu para o nosso ensino. Todas as coisas que aconteceram no Velho Testamento aconteceram para o nosso ensino. Então imagina o que é que acontece com alguém que não lê o Velho Testamento. Você pode dizer? Alguém pode dizer? Sim, não aprende. Não aprende, não recebe, não enxerga. Essa estratégia o diabo usou em todo o tempo. Então põe a Bíblia em latim, porque ninguém vai ler. Você entende o que eu estou dizendo, irmão? Hoje, o maligno não precisa pôr ela em latim. Porque mesmo estando em português, no celular, no iPad, no computador, em todo lugar, ele já sabe que a gente lê pouco. E o Senhor diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade... É verdade, vos libertará. É interessante que lá no iniciozinho da história do povo de Israel, Deus permitiu, mas o maligno usou o faraó de uma forma terrível para tentar exterminar com o povo de Israel. Lembram-se disso? Qual foi o fruto mais conhecido de todo aquele episódio? Quem se lembra? Como? Moisés. Isso mesmo. O Senhor deu sabedoria à mãe de Moisés, que colocou ele num cesto, que colocou num rio, e a filha do faraó recebeu e cuidou dele, e ele cresceu, e Deus o levou para o deserto. Ele ficou 40 anos no deserto, irmão. Imagina as pessoas que estavam esperando libertação no Egito, os anciãos fiéis que estavam, Deus, olha a nossa situação, Deus, olha os nossos filhos, Deus, olha o nosso estado, e quando eu me angustio, quando eu acho que Deus precisava fazer mais rápido, o Senhor sempre vem e me lembra assim, lembre-se de que no decorrer dos anos, não se apresse. Moisés foi para o deserto 40 anos, só depois, com 80 anos, Deus manda Moisés de volta ao Egito, liberta o povo, e o povo continua prosperando, continua crescendo. No deserto, quantas coisas o maligno tentou também para destruir. Se Faraó mandou literalmente matar os meninos, no deserto isso não podia acontecer, mas um inimigo conseguia trabalhar para tentar destruir aquele povo, e a ponto de nem Moisés poder entrar na terra prometida, de tanta dureza, tanta dificuldade para entender o projeto de Deus. Quando o povo está estabelecido, está chegando a hora do Messias nascer, de novo, agora não Faraó, agora Herodes, manda fazer a mesma coisa, matem todos os meninos. Se lembram disso? Um anjo apareceu a José, José, sai daqui, vai lá para o Egito. A palavra do Senhor nos deixa claro que Satanás trabalhava com a liberdade que tinha, porque Deus autorizava. Mas o diabo trabalhou para destruir o povo de Israel. Por que você acha que Faraó mandou matar os meninos? Irmão, você acha que o império do Egito, o império faraônico, estava ameaçado por aquele povo escravo, lerdo, sem ação, sem atividade, anos e anos, lerdo, escravo, lento, não tinham ousadia para nada, não tinham coragem para nada. Você acha que aquele povo ia ameaçar o império faraônico? De jeito nenhum, irmão. Nunca que Faraó tinha motivo real para ter medo do povo crescer e se insuflar contra ele e aí tomar as coisas. Não. O medo que veio ao coração de Faraó, a ponto dele mandar matar, era, na verdade, uma ação maligna para tentar destruir o povo que Deus estava levantando. Lá na frente, Herodes fica sabendo de que Jesus havia nascido. Os reis magos chegam lá e perguntam assim: onde é que nasceu o rei dos judeus? E Herodes fica assim: quem? Rei dos judeus? Vai tomar o meu lugar? Olha, vocês vão lá, descubram, e quando voltarem, falem comigo, eu quero dar uns presentes, eu quero... Mas na verdade Herodes estava morrendo de medo de um menininho que nasceu numa estrebaria em Belém e que uns estrangeiros estavam dizendo que era o rei dos judeus. Você acha, irmão, que Herodes, o todo-poderoso daquele lugar, realmente tinha motivos para ter medo de uma criança que acabou de nascer, que os estrangeiros que ele nunca tinha visto na vida chegaram e falaram assim: oh, o rei dos judeus nasceu, onde é que está? Você acha que ele realmente tinha motivos para ter medo de Jesus? Mas ele mandou matar todas as crianças. Para quê? Deixa eu ver se assim eu extermino essa criança. Não pode ser só um raciocínio lógico. Como em Faraó, aqui em Herodes. Não pode ser apenas que o homem estava com medo daquela criança tomar o lugar dele. Qualquer raciocínio poderia pensar assim: até esse menino ter idade, já foi embora meu governo. Mas havia uma realidade espiritual por trás. O diabo, de novo, estava no seu intento contínuo, ininterrupto, de tentar destruir o povo de Deus. O diabo sabia, irmão, de uma palavra que Deus havia liberado lá no Éden. O diabo chamou, Deus chamou o diabo, falou assim: vem cá, eu vi o que você fez com Adão e Eva. Você foi sujo. Você detonou com Adão e Eva, com engano, com mentira, com sujeira. Presta atenção. Da própria mulher vai nascer um que vai pisar sua cabeça. Irmão, se alguém te ameaçar, pode ser a pessoa mais incapaz de fazer alguma coisa, mas você fica preocupado. Lá no tempo de colégio, o colega falou assim: vou te pegar no final da aula. Acabou, não tinha mais aula. Se o seu vizinho falou assim: pois eu vou arrebentar com você, você fica preocupado. Agora imagina Deus, irmão, imagina Deus. Deus falando com o diabo: eu vou pisar sua cabeça. Irmão, não tenha dúvida que isso se tornou o centro da existência do diabo. Ele vai pisar minha cabeça. Ele vai pisar minha cabeça. Ele vai pisar minha cabeça. Imagina, irmão, que o diabo se rebelou contra Deus e Deus não fez nada. Imagina que o diabo se rebelou contra Deus no céu, levou embora anjos, fez toda a ruaça, chegou nesse universo que Deus havia criado, destruiu tudo, veio se tornar um caos, e Deus quieto no trono dele. E o diabo achando que estava, ó, com a bola toda. Aí o diabo viu Deus restaurando a terra, viu Deus trazendo à existência o homem e a mulher, falou assim: agora eu sei como eu pego aquele cara. E foi lá, tentou a Eva, levou ao pecado, levou Adão ao pecado, e Deus falou assim: vem cá. Agora eu quero que você saiba uma coisa. Vai nascer da semente da mulher um que vai te pisar a cabeça. Você tem noção de quantas noites o diabo não conseguiu dormir depois dessa palavra? Você acha que o diabo conseguiu dormir alguma noite em paz depois dessa palavra, irmão? Você acha que esse camarada ficou realmente assim, tranquilo? E que nada. Você pode ter certeza, ele sabia quem Deus é. E se você quiser imaginar uma atividade do inferno, ininterrupta, todo esforço, todo empenho, toda riqueza, todo recurso do inferno voltado para descobrir quem era o cara, quem é o sujeito que Deus falou que vai nascer e que vai me pisar a cabeça. Mas ele não sabia quem era. No dia em que ele descobriu, recebeu uma notícia, talvez algum dos seus soldados lá falou assim: descobri uma coisa, ele está levantando um povo, será? Deve ser isso. Ele está levantando um povo para no meio desse povo levantar alguém. Destrói esse povo. Irmão, no dia que chegou a notícia que nasceu o rei dos reis, você não tem noção, ninguém vai ter noção nunca de como Satanás se perturbou, se desesperou. Nasceu? Como nasceu? Como nasceu? Quem é? Onde é? Isso está em Herodes. Então ele instiga Herodes para assim: mata os meninos, mata todo menino de 2 anos para baixo, mata, porque eu não sei quem é, mas eu vou destruí-lo. Não existe outra razão, irmão. Não existe outro fato espiritual e terreno para aquela matança nos dias de Jesus, senão esta verdade absoluta. Eu e você sabemos, irmão, que na cruz do Calvário, o Senhor Jesus esmagou a cabeça de Satanás. Não apenas o destruiu, mas tomou-lhe as chaves da morte, do inferno. Não apenas colocou ele no lugar que ele tinha que estar, mas resgatou a minha vida e a sua vida, que éramos escravos de Satanás. Comprou de volta o seu povo e o condenou para sempre. Interessante que, humanamente pensando, era para o diabo dizer assim: então agora eu não preciso fazer mais nada. Agora eu não preciso fazer mais nada. Agora concluiu, agora estou derrotado. Mas é que existe um fenômeno que nós não alcançamos, não se explica, não se estuda, é além da nossa capacidade, e um fenômeno que estabelece que as coisas na eternidade não têm tempo. Então, para nós, entre o que Jesus fez na cruz e a nossa existência hoje, tem 2000 anos. Mas na eternidade não tem nenhum segundo. Então o instante de hoje, embora esteja 2000 anos de distância do instante da cruz na eternidade, é o mesmo instante. Um instante em que Deus criou o universo e que nós estamos hoje aqui falando do seu reino, é o mesmo instante. Porque eternidade não é uma dimensão onde os anos não se acabam. Eternidade é uma dimensão onde o tempo não existe. Eternidade não é que tem 1 bilhão e vai continuar tendo mais anos, não. Eternidade é uma instância em que o tempo não existe. A mente não consegue alcançar isso. Então o dia de hoje é o mesmo dia da cruz. Então, na eternidade, hoje, é o mesmo instante em que Deus disse: em um tempo, lá na frente, eu vou criar o Sóstenes, eu vou criar o Paulo, eu vou criar a Sara, eu vou criar o Gabriel, eu vou criar a Heloísa, eu vou criar o Renato, eu vou criar esse povo, e eu vou trazer salvação para eles, e eu vou tê-los de volta por toda a eternidade comigo. O instante de hoje é o instante em que o Senhor está pisando a cabeça de Satanás. Para nós já passou 2000 anos, mas no mundo espiritual não. Então o diabo não está, depois do que aconteceu, tentando ainda alguma coisa. O diabo está no mesmo instante tentando destruir o povo de Deus. Ele já sabe que Jesus fez o que fez. Ele já sabe quem é o Messias. Ele já sabe o que aconteceu. Ele já sabe da sua condenação. Mas ele continua nessa dimensão física tentando destruir o povo. Bem, eu já não tenho mais como reverter o que aconteceu lá embaixo, na dimensão do tempo, do mundo. O cordeiro já veio, já me destruiu. Mas eu vou tentar, pelo menos, destruir aquelas vidas para que eles não tenham acesso ao que aconteceu. E a Bíblia chama isso de trevas. É a artimanha do diabo. Cegar. Se você fechar os seus olhos, você já não enxerga. Se acabar a luz aqui, a gente vai ter dificuldade de enxergar. E ao não enxergarmos as coisas, nós não temos condições de tomar decisões. Nós não vamos enxergar corretamente as coisas. Nós vamos apalpar as coisas. Nós vamos nos machucar. Nós vamos beirar o abismo e despencar. Isso é o que acontece com quem não tem a luz de Jesus. É alguém que está em trevas. Não enxerga. Por isso aceita qualquer coisa. E o maligno sabe que ele não precisa fazer muita coisa. Ele só precisa colocar o povo em trevas. E nas trevas ele consegue enganar. Mas se acender a luz, você descobre o que é o engano. A artimanha de Satanás são as trevas. E nas trevas ele lança seus dardos inflamados, que são sugestões irreais. Vai acontecer isso, ó. Ó, o que vai te acontecer? Mas vai acontecer mesmo, porque eu estou vendo que tudo que está acontecendo ao meu redor, no final vai acontecer isso mesmo. Não, não vai, porque o diabo, ele sugere sempre mentiras. Na tentativa de que as trevas escondam que aquilo é uma mentira. Mas quando vem a luz revela, isso é uma mentira. Então a palavra do Senhor diz assim: o meu povo perece por falta de luz. Se não tem luz, eu não enxergo o que está aqui. Se não enxergo, eu vou caminhando, eu bati aqui. Mas se tem luz, eu estou enxergando. Eu não vou bater aqui, eu vou sair daqui. Se não tiver luz, eu pereço. Mas se tiver luz, eu vou enxergar. Isso não é de Deus. Deus fez esse caminho aqui para mim. E aí o maligno continua trabalhando, irmão, na tentativa de trazer destruição para o povo. Não mais matando como Herodes fez. Não tem jeito mais do diabo decretar através de um presidente, nem mesmo um desses terríveis lá do Oriente, falou assim: ó, nós vamos exterminar todo cristão. Não tem jeito mais. A humanidade não aceita mais isso. Então como é que o diabo pode trabalhar? Eu vou cegar. Se eu cegar, uma hora eu destruo. E o Senhor Jesus vem e diz assim: conhecereis a luz. E a luz vai te libertar. A verdade. Isso se aplica acerca de qualquer coisa, qualquer assunto. Você está lá chateado, nervoso, impaciente, porque você tenta abrir a porta e não consegue, tenta abrir. Meu Deus, o que vai ser? Aí vem alguém e diz assim: não é essa chave não, é essa daqui, ó. Ah, essa daí, essa daqui. Aí você põe a chave na porta, abre a porta, a verdade te libertou. É literal assim mesmo, irmão? Tô tentando, não consigo, já liguei para ele várias vezes, já liguei, não consigo. Eu preciso falar com ele agora, não consigo. Mas deixa eu ver o número. Ah, você tem que pôr um zero na frente. É mesmo? Aí põe um zero na frente, atende. Oh, a verdade te libertou. E é assim para a profissão, é assim para o estudo, é assim para os relacionamentos, é assim para tudo. Se vier luz, se eu tiver conhecimento da verdade, infinitamente mais, se eu tiver conhecimento da palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor diz? Porque se eu tiver luz, o diabo não vai se andar contra mim. Ele quer me destruir. Quando nós lemos o livro de Esdras, tem um versículo que é maravilhoso. O povo volta para Jerusalém para reconstruir os muros, para reconstruir o templo. E os inimigos à volta vêm e descobrem, olha, eles estão reconstruindo tudo aquilo, nós vamos fazer alguma coisa para impedir. Manda uma carta para o governador, falou assim, ó, governador, se eles continuarem construindo essa cidade, o negócio vai ser terrível para você, não vão pagar imposto aqui, eles vão impedir a passagem nesse lugar aqui. Esse povo é um povo difícil demais, povo... não deixa, e o governador vem e impede. Param a reconstrução, param o restabelecimento do culto, para tudo. E por um bom tempo aquilo tudo fica estagnado de novo. Até que um dia o Senhor move o coração do povo de novo. Está lá Zorobabel, Esdras está lá, aquelas famílias, os anciãos se reúnem. Vamos continuar, nós vamos reconstruir. E eles voltam a reconstruir, ousadamente. E então os inimigos vêm de novo assim, quem mandou vocês reconstruírem? Ah, o nosso Deus estabeleceu esse lugar e nós vamos reconstruir. Aí eles correm lá para o governador e falam, isso aqui, eles estão de novo reconstruindo lá. Aí o povo de Deus manda uma carta para o governador. Fala assim, olha, presta atenção, avalie aí se não está escrito que nós ganhamos o direito de reconstruir. Então o rei persa declara assim, é verdade, eles têm o direito de reconstruir, podem reconstruir. Não só eu deixo eles reconstruírem, como eu também vou dar recursos. O que vocês precisam? E o rei persa dá recurso até para eles cultuarem a Deus. Toma aqui, ó, bois, novilhos, para vocês fazerem os cultos de vocês. E o povo reconstrói. E aí vem um versículo maravilhoso. E o povo reconstruiu Jerusalém debaixo da palavra profética de Joel e Zacarias. Debaixo da palavra profética. O que é debaixo da palavra profética? Na autoridade da palavra profética. Mas o que é uma palavra profética? Bem simples, bem simples. O que é uma palavra profética? É a palavra de Deus. Uma proclamação do quê? Do que está escrito. Uma proclamação do que está escrito. Está escrito, irmão, que Deus é um Deus de estações. Que tem a hora de semear, e Deus manda chuva, e se a tua semente estiver na terra, ela vai florescer. Está escrito. Então eu libero a palavra para dizer, vai florescer. Eu libero a palavra como sementes que vão cair em terra, e a chuva vai cair, e vão florescer. As sementes florescerão. Mas se eu não sei disso, se eu estou em trevas, se eu não tenho essa luz, se eu não tenho essa verdade, o inimigo não consegue, ou melhor, eu não consigo enxergar, e o inimigo consegue bloquear a reconstrução. Então, em toda a história da igreja, nós vamos ver, não mais Faraó tentando matar o povo judeu, o povo de Deus, mas, de todas as formas, o diabo tentando nos cegar para o que Deus revelou através do seu povo. Irmãos, é um volume incontável de argumentos para dizer que o que está no Velho Testamento passou. Aqui entre nós como igreja, os membros dessa igreja, nós vamos encontrar pessoas que dizem assim: não concordo. E o que é isso, senão o fruto de uma cegueira que o inimigo coloca? Não tem a ver com o caráter da pessoa, irmão. Não tem a ver com o coração da pessoa. Não. Não tem a ver com a pessoa ser de Deus ou não ser de Deus. Não. Não se trata disso. Se trata de cegueira em um assunto que diz respeito ao que traz a verdade de Deus. Nós poderíamos dizer de muitas outras coisas. Se você andar um pouco comigo, você vai poder dizer das coisas que eu estou ignorando e que são verdades que eu tinha que ver. E porque eu não vejo, eu pereço. Todos nós. E só há um caminho, que não é o estudo, não é eu decidir crer, é eu ir para o altar do Senhor. Se eu for para o altar do Senhor, o Senhor começa a abrir o meu e eu começo a enxergar, não mais tatear, mas enxergar. Está claro diante dos meus olhos. Eu tenho ensinado, compartilhado com os irmãos aqui sobre as estações. Não é uma doutrina, não é uma regra, não é um método, é uma visão. Deus é um Deus de estações. Se você pegar os estudos do ano, da frutificação, do calendário de Deus, calendário anual, estão lá no site das ministrações, você vai relembrar que Deus disse: você é como a árvore. Se você ler, o salmista declara assim: será como uma árvore. E a árvore tem estações. A árvore tem o tempo de frutificar, a árvore tem suas estações. Eu e você temos nossas estações. Tem ou não tem, irmã? Não tem um dia da lua que é melhor cortar o cabelo? Tem ou não, irmã? É, você crê nisso e vai para o salão de beleza no dia, mas não crê nas estações que o Senhor... Alguém aqui pôde mudar as estações e dizer assim: não, eu fiquei grávida, mas para mim não vai ser de 9 meses, vai ser de 5. Outra: não, eu gosto tanto de ficar grávida que para mim vai ser de 16 meses, eu quero mudar. Irmão, você sabe que dia é hoje? Você sabe que dia que é hoje? De qual ano? De qual ano, irmão? Você tem certeza, Renato? Hoje é outubro de 2012. 2012 o quê? 2012 anos. Você poderia dizer assim: 2012 estações? Poderia, Renato? Claro. Não está chegando tão rápido o fim dessa estação chamada 2012, irmão? Não está rápido? Vai encerrar uma estação. Aí você vai lá em Gênesis e a Bíblia diz assim: foi Deus quem criou os dias, os anos, os luminares para marcar as estações. Todo mês. Nós somos assim, nosso organismo é assim, nosso corpo é assim, nossa mente é assim. Estações. E Deus fez isso. E chega um tempo do ano em que o Senhor vem e diz assim: celebrem a minha festa. Sabe por quê, filho? Porque essa estação está terminando. Qual estação? Do seu trabalho, de você semear, de você semear, de você cuidar da semeadura, de você colher. Agora, traga no meu altar os frutos que você colheu nesse ano. Irmão, só tem uma forma de nós crermos nisso se chama simplicidade. Ah, eu decido crer. Nem quero saber muito, não. É o quê? Tem que trazer os frutos? Eu quero trazer. O que é trazer os frutos? É dizer, Senhor, aqui estão os frutos que o Senhor me deu nesse ano. Quais frutos Deus te deu nesse ano? Aí em Contagem, os irmãos de Contagem, quais frutos Deus te deu nesse ano? Deus deu e não fez mais do que a sua obrigação? Ou Deus deu e foi algo maravilhoso? Foi algo maravilhoso e a gente se lembra toda hora com o mesmo entusiasmo, ou a gente tem que parar para recordar? Temos que parar para recordar, irmão. E se eu e você não nos esforçarmos para recordar, você acha que a gente acorda todo dia e fala assim, Senhor, é que está aqui a lista de novo de tudo que o Senhor está fazendo por mim esse ano, que coisa maravilhosa. Não, irmão. Eu e você acordando, falou assim, Senhor, que dia terrível, ainda tem isso, ainda tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Senhor, como é que vai ser? Se eu e você não pararmos para celebrar, nós não nos recordaremos. Nós não declararemos a Ele, Senhor, o Senhor fez algo. Aí o inimigo vem, apaga a luz, nos põe em trevas, e diz assim, não tem nada de bom acontecendo. Só tem essa desgraça desse acontecimento arrebentando com a sua vida. E você vai ver o que vai acontecer. Nada vai mais prestar. Você não vai dar conta demais. O ano que vem vai ser uma terrível. Vai ser terrível, vai ser uma desgraça. Oh, você vai ver o que vai... O diabo faz isso. Sou eu e você que vamos dizer, sai, arreda. Eu quero acender a luz. O que é acender a luz? O que está escrito? O que é que está escrito? Isso é acender a luz. Eu quero conhecer a verdade. E a verdade vai me libertar. E está escrito, Senhor, que o Senhor dará a chuva. Que a cada estação o Senhor me dará os frutos. Está escrito pelo teu profeta que ano a ano eu vou acumular bênçãos. Isso não está acontecendo na minha vida, Senhor. Isso não acontece na minha vida. Irmão, eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso ser claro, eu não posso ser alguém que anda debaixo das trevas. Não é assim não. É porque uns têm sorte, outros não têm. É porque meu pai não fez. É porque meu tio. Não, irmão, peraí. O Senhor disse que vai acumular bênçãos ano a ano. O Senhor disse que eu não posso trazer, vir ao altar do Senhor com as mãos vazias. Ah, não tem. Ah, esse ano, foi muito difícil. Não, Senhor. O povo de Israel estava no Egito. O Egito estava uma desgraça. O mundo está uma desgraça. Mas lá na terra de Gósen, onde morava o povo de Israel, havia a abundância de toda a bênção de Deus. E é para eu e você vivermos assim. Pode estar ao nosso redor uma desgraça. Jesus disse, Pai, eu não peço que tire-os do mundo. Então nós vamos continuar aqui. Mas que os livres do mal, que os livre do mal. Senhor, então eu quero viver na minha vida pessoal um ano. Aí Jesus está andando por Israel, por Jerusalém, aquela terra de Israel, e passa num lugar e vê os figos, a figueira, e dá vontade de comer figo. E ele olha para a figueira não tem fruto. Oh, meu Deus. Eu andei pelo culto, lá na igreja, e olhei para aquela minha árvore, não tem fruto. Não apenas o dinheiro para ofertar, não apenas o dízimo na fidelidade, mas não tem, nunca tem, não tem. Vamos para o seminário, bom, vamos para o congresso, não tem. Irmão, você pode ajudar uma pessoa ali que está precisando, não tem. Não tem. E às vezes até quando tem? Até quando tem? Hoje eu fui para a Contagem de manhã e tem um senhor que fica todo domingo no mesmo lugar, no mesmo sinal. E todas as vezes que eu vou para a Contagem de manhã, o carro para naquele sinal. Ou melhor, eu paro o carro no sinal porque o sinal está vermelho. Nunca passei direto. E aí de novo estava o senhor lá. Como é que está o senhor? Tudo bem? Eu já conheço um pouco da história dele. Eu falei assim, ah, meu Deus do céu, eu só tenho uma nota grande aqui, eu não vou poder dar um dinheiro para ele hoje. Aí o Senhor falou comigo assim, quem é que te dá sementes? Você tem noção que eu quero dar muitas sementes para ele hoje? E que pode ser você? E na hora que eu entreguei para ele, eu falei assim, ai, ai, ai. Ele falou assim, ai, ai, ai. Irmão, quem é que dá sementes? Mas até mesmo quando a gente diz, ah, eu não tenho. Mas é plano do Senhor que eu e você tenhamos sementes o tempo inteiro. E não falo apenas só de um dinheiro para dar para alguém, uma oferta na igreja. Eu estou falando de tudo, irmão. Tudo, ter de tudo que Deus quer dar a alguém está nas nossas mãos. Tudo. Mas o diabo nos cegou. A gente toma atitudes, toma decisões. A gente não planta nos meses de plantar. Então depois tem que pedir emprestado. E a gente ainda diz assim, não, não tem a ver com isso, não, não é nada disso, não, não concordo com isso. Não. Mas meu irmão, começa a semear corretamente. E falando agora só de coisas espirituais, as sementes são as palavras. E quando é que Deus vai te dar palavras para você vivê-las em 2013? Vai ser em 2014? Vai, Carol. Palavras que você precisa semear em janeiro, Deus vai te dar em fevereiro, irmão? Quando é que Deus vai te dar palavras para 2013? Agora. Ó, interessante. Porque o povo de Israel, na festa de tabernáculos, trazia os cestos, já tendo nas mãos o que ia plantar na próxima estação. Não é isso que o Senhor está nos ensinando aqui? Filho, eu vou te dar palavras para você plantar para a próxima estação. Numa das ministrações que você tem lá no site, à disposição, se chama Tire o Seu Telhado. E todas as coisas do Velho Testamento aconteceram para o nosso ensino. E em tabernáculos, eles celebram a festa das tendas, das cabanas. Por isso se chama em hebraico Sukkot. E até hoje, se você for a Israel, na época de tabernáculos, você verá uma coisa inusitada, impressionante, interessante, curiosa demais. As pessoas constroem cabanas. Você vai encontrar aqueles apartamentos, a maioria deles tem uma pequena varanda, como você vê aqui. Eles vão lá e cercam a varanda de um bambuzinho e fazem uma pequena cabana. Você vai aos restaurantes e você descobre uma área do restaurante que eles cercam de bambuzinho e fazem uma pequena cabana. Então tem cliente que quer vir para o restaurante e ficar lá fora, na cabana. Você vai no hotel, tem cabanas. Você vai em todo lugar, eles montam cabanas. E durante 7 dias eles celebram tabernáculos em cabanas. Alguns passam a dormir nas cabanas, relembrando o tempo da transição, da caminhada pelo deserto em que eles usavam cabanas. E é interessante que a gente tem ideia de cabana, a cabana do Anderson, que se chama barraca de camping, que é toda bonita, né? Só falta ter ar-condicionado. Mas as cabanas eram feitas de ramos e sem teto. Sem teto. Sem teto. E se chover? Não é comigo, é com ele. E se fizer frio? Não é comigo, é com ele. E se fizer muito calor? Não é comigo, é com ele. Então o Senhor providenciou uma nuvem durante o dia que trazia sombra. E de noite, no frio do deserto, uma coluna de fogo. Hoje eu e você temos teto. Eu não estou falando literal. Eu estou falando que nós temos nossas defesas. Nós temos nossas defesas religiosas. Nós temos nossas defesas de desculpas, justificativas, estilo de vida. Nós temos nossas defesas. Nós não queremos correr riscos. Eu não vou tirar meu telhado. Ele me dá segurança. Mas o Senhor vem e nos ensina nessa festa que se eu quiser viver esta realidade, eu preciso abrir mão dos meus springers. Sabe o que é springers? O que é? Já viu lá no prédio? Aqui tem algum aí. Mas lá no campo é a estrutura de caninhos que rega a terra. É a irrigação da água. Então, lá no Nordeste, não cai chuva, não cai chuva, não tem chuva, é uma seca geral, mas você vai encontrar muitas fazendas ricas em produção, porque tem um sistema de irrigação maravilhoso. Ó, aperta o botão e a chuva cai. Eu me preocupar, eu aperto o botão, a chuva cai. Você acha que eu vou ficar esperando a chuva cair? Eu vou providenciar o meu sistema de irrigação. Lá no Egito, era a mesma coisa, embora não fosse essa estrutura aérea. Lá no Egito, não caía chuva também, não. Mas havia o Nilo. O Nilo era um rio sagrado. Por que que um rio sagrado? Porque a água que flui dele rega toda a terra e traz alimento. Molha a semente. Mas é preciso fazer com os pés. Que eles faziam com os pés o quê? Os canaizinhos da irrigação. Então, ó, põe um canal aqui e ia fazendo assim, ó, com a terra, ó, e a água ia cortando o solo. Qualquer dia do ano, a hora que eu quiser, eu tenho o meu próprio sistema. Eu estou seguro. Eu não preciso depender de um milagre de Deus. E se a chuva não vier? E hoje, eu e você, mesmo dentro da igreja, nós estamos lutando em oração, nós estamos pedindo a Deus, nós estamos buscando de Deus que nos dê nosso sistema, nossa estruturinha, ou melhor, nossa estruturazinha, né? Eu quero ter, se eu tiver meu pé de, se eu tiver meus, se eu tiver tudo do jeitinho que tem que estar, e não vem, para a maioria não vem. A maioria das pessoas continua lutando. Oh, meu Deus, se eu tiver minha casinha própria. Oh, meu Deus, se eu tiver meu salarinho. Oh, meu Deus, se eu tiver. Oh, meu Deus, vai me dar isso. E aí nós esquecemos de plantar. Nós esquecemos de viver as estações. Nós estamos arduamente buscando nossas estruturas de irrigação. Porque eu quero. Na hora que eu quiser, eu aperto o botão e tem a chuva. Aí o Senhor vem e diz ao povo de Israel: vocês não vão viver como se vivia no Egito. No Egito, trazia a vida com os pés. Mas agora, nessa terra onde eu vou levar vocês, eu lhes darei a chuva do céu. Você sabe o que é chuva, não sabe? Você sabe da importância da chuva cair, não sabe? Mas aquele povo não sabia o que era chuva, não. Aquele povo foi para uma terra que não tem água. Como é que vai ser nessa terra aqui? Não tem água. Olha o rio Zico que tem aqui lá no Egito. Nós tínhamos um rio Nilo, uma... Oh, meu Deus, aqui... Aqui, nessa terra, chamada Terra Prometida, você vai ter que viver as estações de Deus. Como assim? Tem um dia no ano que a chuva desce. Tem uma estação do ano que a chuva cai. É mesmo? Como assim? Vem água do céu. Ah, você está brincando. Não é o rio, não. Vem água do céu. Eu nunca vi isso acontecer. Pois aqui acontece assim. E o que que eu tenho que fazer? Semeia. Ah, como assim? Nesse solo seco? Semeia. Tá bom, eu vou semear. Mas eu estou pensando. Não, não pensa não. Semeia logo. Porque se entrar a estação das chuvas e a sua semente não estiver no solo, você vai perder o ano. Você vai chegar em dezembro e você vai estar orando E você vai estar dizendo: Deus, o ano de 2013 vai ser melhor, Deus, eu estou pondo um propósito para o ano de 2013. Ô, oh, Senhor, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o Senhor vai me dar isso. Ô, oh, Deus, Deus, Deus. E no ano de 2013 você traz um bilhetinho no altar. Ô, oh, Deus, aqui estão meus propósitos de 2013. Ô, oh, Senhor, quem sabe vai dar certo. Não vai dar, irmão. Em fevereiro você já vai descobrir que o ano continua do mesmo jeito. Mas, se eu crer que cai chuva do céu, cai chuva do céu, cai chuva do céu, não é o salário no final do mês, não é o rio Nilo do Egito, não são as minhas estruturas de Springers, cai chuva do céu, não é o que eu conquistei, não é o meu salário, não é a minha capacidade, cai chuva do céu. Eu quero viver esse padrão de vida, eu quero viver. Então eu estou proclamando a você, eu estou ensinando a você, que um dos primeiros sinais de que eu quero viver esse padrão de Deus é que eu vou buscar sementes. E o Senhor dá sementes a quem semeia. E quais são as sementes? A proclamação profética do que vai ser o ano de 2013. Ah, mas eu não sei o que vai ser. Então, coma essa palavra. Então vá para diante do Senhor. Creia de todo o teu coração que Deus vai te dar, de hoje até o dia 1 de janeiro, o que vai ser o seu ano de 2013. Como assim, pastor? Está falando que Deus vai revelar? Vai revelar a você o que vai ser o seu ano de 2013. Vai revelar a você o que você vai fazer em 2013. O Senhor revela, irmão. Porque Ele dá sementes a quem semeia. E nessa noite, como fizemos sexta-feira, eu quero ungir você. Os irmãos em Contagem serão ungidos pelo pastor César lá. E nós vamos tomar a ceia do Senhor. E nós vamos trazer no altar uma oferenda. E eu desafio você a trazer no altar uma oferenda. Uma oferta. Uma oferta que expressa o que Deus te deu nesse ano. Porque o povo vinha para tabernáculos com cestos cheios dos frutos que colheram. E ao trazer os cestos cheios dos frutos que colheram, como essas frutas e legumes, verduras que estão aqui, eles estavam dizendo: eu já tenho as sementes para a próxima colheita. O que é que você vai colher na próxima estação? Eu vou colher arroz. Por que você vai colher arroz? Quem é que te garante que você vai colher arroz? Eu estou com cestos cheios de arroz. E eu vou plantá-los. Quais frutos Deus te deu esse ano? Ah, não sei. Pois deveria saber. Porque Deus nos deu muitos frutos. E se o inimigo quer trazer trevas e ocultar o que Deus fez, nessa noite nós vamos trazer luz e dizer: aqui está o que o Senhor fez. O Senhor me guardou no meu lar. Marido, o Senhor nos guardou no casamento. Esposas, o Senhor nos guardou no casamento. Filhos, o Senhor nos guardou na nossa família. Pais, o Senhor nos guardou. Cala a boca! Não ande segundo as trevas e comece a evocar o que o Senhor fez na sua vida, irmão. Senhor, o diabo quer, como fez comigo nessa semana, irmão, que a gente reclame, que a gente tenha um coração pesado, que a gente só olhe as dificuldades, mas eu quero dizer que eu tenho muito fruto para trazer no altar do Senhor. Aquele armário está cheio de frutos que o Senhor me deu. Um CD novo, mensagens, ministrações, DVDs. Aqui está cheio de frutos que o Senhor me deu. Vidas. Você pode pensar o que for, mas aqui eu olho para algumas vidas, eu começo a ver: olha o que Deus fez, olha o que Deus fez, olha o que Deus fez na sua vida, Mateus. Olha os frutos que Deus nos deu. Olha os frutos que Deus nos deu. Júnior e Renata, olha os frutos que Deus deu. Eu quero louvar o Senhor, eu quero engrandecer o Senhor. Eu não quero ser um tolo dizendo, não é para fazer festa de tabernáculo. Eu quero parar uma vez por ano que seja para me relembrar, para dizer, eu vou me esforçar, mas eu vou trazer a existência, a memória, eu vou anotar, eu vou trazer de volta o que Deus fez por mim nesse ano. Mas minha vida está isso, minha vida está aquilo, eu estou com esse problema, não quero saber, Satanás, sai fora. O meu Deus me deu muito fruto esse ano. E são estas as sementes que eu vou plantar para o próximo ano. As necessidades, a ansiedade, o choro, o desânimo, a cegueira, não servem como semente para o próximo ano. Então eu vou passar o restante desse ano na presença do Senhor. E eu quero trazer à memória tudo o que Ele fez. Nós vamos para o seminário daqui a um mês. Seminário Colunas. E eu quero que você saiba que é um tempo retirado que nós vamos ter como igreja para liberar as sementes. O que Deus vai fazer em 2013, no meio da igreja. O que Deus vai fazer em 2013, no meio dos irmãos, dos líderes de célula, dos irmãos. O que Deus vai fazer. Eu não quero passar outro ano só eu quero ser alguém que entendeu as estações de Deus. Eu quero abrir a boca para liberar sementes. Já liberou as sementes? Já. Eu quero abrir a boca para liberar água e regar minhas sementes. Eu quero ir lá de forma excelente e arrancar os matinhos que começaram a crescer. Ah, seu sem vergonha, sai fora. Mas quando chegar lá na Páscoa, a palavra do Senhor diz que são os primeiros frutos. Eu vou ter primeiros frutos. Quando eu chegar lá na festa das semanas, em Pentecostes, eu vou declarar como Deus está derramando do seu poder, da sua graça. E quando eu chegar na festa de tabernáculos o ano que vem, nós estamos todo ano tentando. Mas o ano que vem, nós vamos cuidar mais das festas, da festa. Vai tirar as cadeiras? Vai tirar o teto. E eu quero desafiar você a uma expectativa. Eu vou passar o restante do ano ouvindo de Deus, recebendo de Deus as sementes para 2013. Minha vida, meu casamento, minha família. E ao invés de vou tentar recuperar um ano, não. Oh, Deus, me ajuda. Vê se eu consigo nesses 2 meses que falta. Não quero saber mais nada. Desse jeito. Não significa que eu não vou trabalhar, não significa que eu não vou me esforçar, mas significa que a minha prioridade vai ser estar na presença do Senhor para ouvir dele o que ele quer da minha vida. O que vai ser, Senhor? O que vai ser? Ontem na reunião dos diáconos, a Elizabeth trouxe uma palavra. E ela testemunhou que ela anotou tudo que queria dizer, queria mostrar. E o Espírito do Senhor diz a ela assim, mas isso é o que você está escrevendo. Eu falei assim, então, Senhor, eu abandono o que eu estou escrevendo. E eu quero ouvir uma palavra do Senhor. E ela disse, o dia está se aproximando. A reunião dos diáconos está se aproximando. O que é que eu vou falar? Senhor, dá-me uma palavra. E ontem ela compartilhou uma palavra que verdadeiramente foi Deus que deu. Eu quero dizer a você, na autoridade que o Senhor me dá como seu pastor, que Deus traz sementes. Deus fala. Deus vai dizer a você o que vai acontecer. Que ele diga pequenos passos, mas vai dizer. Em algumas coisas ele mostra o todo. Ele vai dizer. Ele vai dizer como ele vai te usar no ano de 2013. Ele vai dizer como você vai caminhar no ano de 2013. Vá para o altar do Senhor, que o Senhor vai dizer a você. Nós vamos para esse seminário daqui a um mês, porque nós estamos orando e buscando o Senhor diga o que vai ser a vida da igreja no ano de 2013. Porque, meu irmão, se as trevas vêm para cegar alguém e achar que não tem nada acontecendo, e achar que está tudo ruim, irmão, eu estou declarando, tem luz. E debaixo da palavra profética, nós continuaremos prosperando, nós continuaremos reconstruindo os muros, reconstruindo o altar, o lugar de adoração. Nós vamos ter um ano de 2013 mais tremendo ainda, irmão. E nós vamos começar a ver não apenas que raízes estão crescendo, mas que tem folhas, tem flores e frutos, irmãos. Louvado seja o Senhor. Fecha os teus olhos. Qual o peso do que o Senhor está liberando através da minha vida para você hoje? Será? Será? Tem coisas que eu não consigo enxergar ainda, que eu não sei te dizer como será. Mas em todas elas o Senhor vai me dar passo por passo. Tem coisas que o Senhor já me disse como vai ser, mas Ele vai me dar instrução passo por passo. Assim será para a sua família, para a sua vida pessoal, para o seu casamento, para o seu lar, para os seus filhos. O Senhor nos dará maturidade espiritual, crescimento em maturidade espiritual. O Senhor nos dará crescimento em lealdade. Lealdade. O Senhor nos dará crescimento financeiro. O Senhor dará a você crescimento no espírito de sabedoria e de revelação. O Senhor te surpreenderá com feitos maravilhosos, fruto de passos de fé. O Senhor encherá a sua vida de alegria, mesmo em meio a tempestades. O Senhor te abrirá o entendimento para você não andar debaixo de treva alguma. Para você ler o que está escrito no Velho e no Novo Testamento. E receber revelação. Revelação. Não é você acreditar no que o pastor diz. Não é você se submeter a visão do pastor. Não se trata disso. Ninguém é obrigado a caminhar comigo. Ninguém é obrigado a caminhar na visão que Deus deu para esta igreja. Existem inúmeros focos, propósitos, distribuídos entre o corpo. Mas eu desafio você a receber do Espírito Santo entendimento de algo que diz respeito à sua vida pessoal, à sua vida familiar, à sua história. Jesus disse: arranca essa árvore, corta, porque ela não deu fruto. O homem disse a Jesus: dá-me um ano, porque um ano é o tempo certo da estação acontecer. Dá-me um ano, Senhor. E quando eu chegar em Tabernáculos do ano que vem, como aconteceu nesse último ano, eu terei frutos para trazer no teu altar. E ainda que a correria dessa vida me impeça de enxergar os frutos, eu vou parar para contá-los, para enumerá-los. Eu vou. Ore ao Senhor nesse momento.